nosso amor não vai acabar. E você não tem outro em meu lugar. Que você não vive sem mim. Diga que eu ainda sou a dona do pedaço. Ninguém vai tirar o meu espaço. E o seu mundo é só meu. E ainda eu lhe penso a todo lado. Na cama quando a gente faz amor. E longe de mim você não é nada. Não sabe o que fazer se eu não estou. Fica louca de amor, chora entre parafusos, desespera em vão. Porque eu estou aqui, é seu com meu coração. Eu não sei, não vou parar de sonhar. Estou sentindo o que quer me dizer. Alguma coisa que eu não vou gostar. E de mim não quer saber. E já tem um novo amor. Um passarinho me contou. E já tem um novo amor. Um passarinho me contou. E já tem um novo amor. Um passarinho me contou. Banda O Cheiro da Flor. Diga que o nosso amor não vai acabar. E você não tem outro em meu lugar. Que você não vive sem. Do pedaço que ninguém vai tirar o meu espaço. E o seu mundo é só meu. E ainda eu lhe penso a todo lado. Na cama quando a gente faz amor. E longe de mim você não é nada. Não sabe o que fazer se eu não estou. Fica louca de amor, chora entre parafusos, desespera em vão. Eu estou aqui, é seu com meu coração. Eu não sei, não vou parar de sonhar. Estou sentindo o que quer me dizer. Alguma coisa que eu não vou gostar. E de mim não quer saber. E já tem um novo amor. Um passarinho me contou. E já tem um novo amor. Um passarinho me contou. E já tem.